Hoje é sexta-feira. O Arrocha do Diego Moraes, bebê. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. Canta com Diego Moraes. Hey! Só quero que você seja feliz com você. E quando der saudade, vou dormir. Diga aí. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Oh, você. Portal do Arrocha. Coisa linda, Diego Moraes, bebê. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, se deixo livre pra ver. Prometo te esperar. O coração vai cicatrizar. Uma hora eu sempre vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão. Tá esperando o que, bebê? Vem, Diego Moraes. Só quero que você seja feliz. Saudade por dormir com você. Quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você. Só quero que você seja feliz. E quando der saudade por dormir com você. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar novo amor, vai ter que aceitar que é assim.